Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e torna novo em ti, Senhor. Me entrego aos seus pés. Faz em